chegou no val do rio, a ariranha pulou num rodopio, porque viu que Curimã tava moado. Curimã tava zangado, Curimã tava danado com Tupã, que deixou o homem branco invadir Curimã. Curimã, Caraíba cruzou o val do rio, Araponga pirou e no seu pio avisou que Guriatã tava molado, Guriatã tava calado, Guriatã tava magoado com Tupã, que deixou o homem branco seguir Curimã. Curimã. Mas o índio que era mata em festa, no claro de toda manhã, e vendo em perigo a floresta, ajoelha e pede a Tupã, salve o Guriatã, salve o Curimã. Diga palo de na una liga pena e ai a diga roba ai terania ai a niga te palo de na una chaca Caraíba chegou no val do rio, a ariranha pulou num rodopio, porque viu que Curimã tava moado. Curimã, Curimã tava zangado, Curimã, Curimã tava danado com Tupã, que deixou o homem branco. Caraíba cruzou o val do rio, Araponga pirou e no seu pio avisou que Guriatã tava molado, Guriatã tava calado, Guriatã tava magoado com Tupã, que deixou o homem branco. Mas o índio que era mata em festa, no claro de toda manhã, e vendo em perigo a floresta, ajoelha e pede a Tupã, salve o Guriatã, mata em chão, salve o Curimã.